Para a Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, o carnaval chegou ao fim com um balanço positivo. Sim, um balanço considerado positivo para a Delegacia de Polícia Civil em Foz do Iguaçu. Foram atendidas e trazidas a essa delegacia por outras forças policiais as ocorrências de praxe, na maioria das vezes embriaguez ao volante, lesões corporais, receptações e também alguns crimes de furto e roubo, além do porte de arma. Então, são ocorrências consideradas corriqueiras aqui no âmbito desta subdivisão policial, considerando esse feriado prolongado e esse período de festejos do carnaval. Doutor, nenhum crime contra a vida, isso é importante ressaltar. Importante ressaltar que nesse período de carnaval também não houve a prática de nenhum crime contra a vida registrado aqui em Foz do Iguaçu. Esses crimes que são de atribuição da Delegacia Especializada de Homicídios e também ocorrências de maior vulto consideradas de gravidade, como as próprias tentativas de homicídio, latrocínios e outras desse gênero. A Polícia Civil esteve participando da segurança do carnaval ali na região da Avenida Duque de Caxias. E isso garantiu também ao folião a tranquilidade. Sim, no âmbito da área da circunscrição aqui onde foi realizado o carnaval, houve um incremento no policiamento por parte do GDE, também um incremento aqui no nosso plantão da Delegacia Central, que contou com aumento dos investigadores, uma escala reforçada também dos escrivães, além dos delegados que atuaram no plantão durante esse período, garantindo assim a segurança a esses foliões e a esses turistas que vieram visitar Foz do Iguaçu durante esse período de carnaval. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.